Seção 168 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Insânia. No mundo vago das idealidades, afundei minha louca fantasia. Cedo atraiu-me a auréola fugidia da refulgência antiga das idades. Mas, ao esplendor das velhas majestades, vacila a mente e o seu ardor esfria. Busquei então, na nebulosa fria das ilusões, sonhar novas idades. Que desespero insano me apavora! Aqui chora um ocaso sepultado, ali pompeia a luz da branca aurora. E eu tremo e hesito entre o mistério escuro. Quero partir em busca do passado, quero correr em busca do futuro. Fim do poema.